refrão. Arquitetos, terroristas, apocalipse mental. Dinheiro, dinheiro. Se tiver muito, ainda quer mais. Por causa dele, a alma escurece. Vai de encontro a Satanás, moeda suja. Ainda é pior porque aprisiona. E antes do fim da batalha, sua cabeça vai à lona. Destruição pela nota, até famílias cortam laços. O afetivo vai pro saco. A vida prensa é um embaraço. Escravizado, dominado, dopado pelo luxo ilusório. Na retina visualiza-se o velório. O foda é que o universo só avança desta forma. A progressão que dilacera internamente te transforma, te torna no ser mais desprezível, autoritário. Poderoso é o caralho, pois não passa de um otário. Embasbacado no intervalo adormecido, vem um aviso. Revelação ainda vivo, rejeitado ao paraíso por materialismo. O espírito é acorrentado, incinerado, lançado em algum espaço isolado. É só observar a história desde a Idade Média pra entender que é o dinheiro causador desta tragédia. Na atualidade, uma hipnose demoníaca infernal, cifrão, apocalipse mental. A gente vê muitas famílias endinheiradas, morando em mansão, carro importado, viajando pelo mundo, e que você vê marido brigando com a esposa, filho que não conversa com os pais, a família não se entende. O dinheiro não é sinônimo de felicidade. Não traz felicidade, não. Eu acho que o dinheiro, claro, compra algumas coisas interessantes, mas ninguém... acho que o grande segredo da vida não está aí nas coisas que você consome. Até ser feliz como sem dinheiro, talvez seja o desafio para ser feliz de verdade.